Bem, hoje o tema a ser colocado aqui é o remédio da paciência. Daria até para dizer assim que seria o antídoto da paciência, porque haja paciência para viver no dia de hoje, né? Meu Deus, a gente tenta desenvolver a paciência todos os momentos, porque hoje o mundo ele está tão conturbado, o nosso planeta, né? Nós estamos numa transição, né, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, sempre que existem grandes transformações, até dentro de nós, né, quando a gente se transforma, tenta se transformar, tenta, às vezes, mudar de atitude, mudar de... até de lugares a serem frequentados, a gente tem que ser paciente, porque a gente cria certos costumes, certos vícios, que são muito difíceis de que a gente consiga, às vezes, largar. Eu lembro que há bastante tempo, né? Eu diria que faz já uns 15 a 20 anos, eu sempre frequentei, tanto eu como minha mulher, o grupo da quarta-feira, de estudos. Naquela época, nem sei se nós estávamos aqui ou ainda lá na casa do Mickey, lá em cima, na parte de baixo, no porão. Mas, na época, então, a gente lia muito Evangelho, estudava muito o Livro dos Espíritos, que são as obras básicas, né, de alguém que queira trabalhar dentro de uma casa espírita. E tem lá, tanto num livro, como numa obra, como na outra, tem certos trechos que falam sobre a paciência, né, a virtude da paciência, porque a paciência é uma virtude, gente. Não é qualquer um que tem. Então, a gente pedia muito para poder desenvolver essa virtude, né? E eu me lembro que uma vez eu comecei a rezar em casa, pedir para que eu desenvolvesse a virtude da paciência e tal. Gente, começou a vir tanto problema, começou a vir tanto pepino na minha vida, que eu pensei, mas por que tudo isso acontecendo agora? Ora, como é que a gente vai desenvolver a virtude da paciência se os problemas não vierem, se os abacaxis não aparecem? Quer dizer, ficar aqui quietinho, bonzinho, tudo certinho, no meu lugarzinho e tal. Como é que eu vou desenvolver a virtude da paciência se não enfrentar os problemas do dia a dia? Respeitar as pessoas que muitas vezes são difíceis. E naquela época existiam, e hoje também existem. Fazem parte, às vezes, da tua existência, fazem parte do teu atual momento kármico. Então, quando que se usa? Quando que é necessário ter paciência? Em todos os momentos, gente. Faz 2 anos que nós temos que ser pacientes, 1 ano e meio praticamente, ou quase 2 anos, por causa dessa tal de Covid. Se tu vai no banco, qualquer banco que você for hoje, ou cooperativa, vocês têm que perceber, quando vocês tiram o ticket lá para ser atendido, sempre a hora que você tirou o ticket está 10 minutos adiantado. Vocês já perceberam isso? Se você tirar o ticket lá de atendimento, tu olha no teu relógio, digamos assim, 10:10, o horário do ticket está 10:20 ou 10:25. Você já perceberam isso? Tente perceber. Por quê? Porque você não vai ter o direito de reclamar com o gerente que você ficou mais de 20 minutos na fila, porque isso é proibido. Isso, por lei, você não precisa ficar todo esse tempo na fila, que coloquem mais caixas. Olhem, tentem perceber isso. Você sempre vai ver que o ticket está 15 minutos adiantado. Aí, se você mostrar o ticket para o gerente, ele diz, não, você entrou nesse horário aqui. Percebam, sejam observadores. Eu percebo. Eu agora não estou mais indo muito em banco, porque existe a tal de internet, você faz tudo pela internet hoje. Bom, se você vai, digamos assim, num consultório médico, você marca para as 10:30, você é atendido às 11, ou 11:10, ou 11:15, mas você não pode chegar atrasado. Mas, paciência. Se você for aonde? Que tem fila, na lotérica. Sempre tem um engraçadinho que quer passar na tua frente. Bom, tem que ter a paciência. Não vale a pena reclamar, porque essa pessoa talvez esteja desavisada, é uma pessoa que talvez não tenha o bom senso e tal. Bom, deixa assim. Vamos ter paciência. Se você vai no supermercado, tem que ter paciência, porque às vezes eles estão cheios de gente, pessoas comprando, e você tem que ter paciência. Essa é a pior paciência que eu tenho que desenvolver, porque eu não gosto. Mas tudo bem, às vezes tem que ir. Se você é hospitalizado, como eu fui tempos atrás, meu Deus, aí é onde tu desenvolve mais ainda a virtude da paciência. Porque se você vai chamar a enfermeira, ela vem na porta do quarto, ela diz só um minutinho, e vai levar 15 minutos para ela vir lá, certo? Aí se o médico chega no dia para ver como é que tu tá, aí tu pede, amanhã vai ter meu familiar aqui até às 7 horas da noite, será que o senhor consegue vir aqui falar com alguém da minha família? Não, amanhã às 4 horas eu tô aí. Ele chega às 9 horas da noite. Tu desenvolve mais um pouquinho a virtude da paciência. Aí chega, ó, tem que fazer um exame hoje. Às 10 horas. Chega ao meio-dia. Aí tu volta. Aquela que serve a comida já levou a comida, porque não tem ninguém no quarto avisar que tu não almoçou. Tá bom. Não, é irônico, gente. Então a gente está todo dia colocando a nossa paciência à prova. E resolve não ter paciência? Não resolve. O que que resolve? É tu realmente desenvolver a virtude da paciência. Porque quanto mais paciência tu tiver, melhor tu vai viver. Tu não vai ficar irritado, tu não vai ficar revoltado, tu não vai ficar bravo, tu vai ficar com o teu estômago tranquilo, com o teu fígado tranquilo, porque quando tu te irrita, a primeira coisa que acontece é tu começar a desenvolver uma úlcera ou uma gastrite no estômago. Então, o negócio é ficar tranquilo. Como desenvolver cada vez mais a virtude da paciência? Existe uma fórmula que já há 200 anos atrás, no livro, numa obra excelente, né, do Immanuel Kant, ele era alemão, Metafísica dos Costumes, ele colocava lá assim, ó, para manter o equilíbrio e a paciência. Primeiro lugar, controla, extremamente controla, controla, controla teus pensamentos. Teus pensamentos, eles têm que ser vigiados, controlados, pensar positivo, pensar sempre para cima, nunca pensar o pior. No momento em que tu conseguir controlar teus pensamentos, não, vamos ser pacientes, vamos ser pacientes. Tu vai ter uma atitude diferente. Antes das atitudes, tu vai ter palavras proferidas de maneira diferente. Tu não vai proferir palavras agressivas. Tu não vai falar agressivamente ou com um tom mais elevado para a pessoa que está na tua frente. Porque se ela não te conhece, às vezes ela vai pensar, mas esse cara está bravo comigo. Não, talvez seja só a maneira do cara falar. Mas tem pessoas que muitas vezes não controlam o volume da voz e nem a maneira de falar. Principalmente nós aqui da cultura italiana, a gente fala mais com os braços do que propriamente com a boca, né, com a língua. Então, a gente tem que ter paciência para que depois as nossas atitudes sejam diferentes. No momento que a gente controlar nossas atitudes, palavras e atitudes, com as outras pessoas, isto é, ser empático. O que é empatia? É preocupação, respeito, consideração com as outras pessoas. Quando a gente tiver isso desenvolvido dentro de nós, pronto, a gente vai ter paciência. Se tiver que esperar 10 minutos, bom, tudo bem. Se tiver que esperar meia hora, bom, tudo bem, vamos ser pacientes. É claro que tem muitas pessoas, né, que às vezes depende do horário de ônibus, depende do horário de chegar em casa para fazer a comida para a família e tal. as mulheres, né? Muitos homens também fazem isso, né? Mas não adianta. Se a gente não desenvolver essa virtude, nós nunca vamos conseguir chegar a um mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração, não tem lugar para quem não tem paciência. Se nós tivermos revolta, às vezes raiva, por causa que a gente não está sendo atendido na hora que a gente acha que deve ser atendido. Se a gente tem revolta, raiva, mágoa, às vezes, não adianta. Nós não vamos chegar nunca a reencarnarmos num mundo de regeneração. Não adianta. E até que tiver um só humano que não desenvolveu a virtude da paciência, nós não vamos entrar num mundo de regeneração. Essa pessoa ela não vai nascer nesse mundo de regeneração, ela vai lá para um outro planeta, onde existe ainda a raiva, o ódio, a revolta, a mágoa, o ressentimento, um monte de coisas. Então é isso que a gente quer passar. Que se a gente reza para ter paciência, vão vir os problemas, vão vir as provas. E só vai desenvolver a paciência no momento que você resolver essas provas, que você aceitar essas provas, você vai ter que, com coragem, com discernimento, com consciência, com razão, racionalidade, resolver o problema, com calma. Tudo se resolve, tudo se resolve. E os problemas não ficam para sempre. Um dia eles desaparecem. A gente tem que ter isso dentro da gente, que um dia o problema tal vai desaparecer. Ele vai sumir. O problema não vem para sempre. E todos nós tivemos esse tipo de prova, né? Que o problema ele vem, ele pode passar um mês, dois, três, um ano, mas depois ele vai embora. Vamos ser pacientes, gente. Vamos ter a paciência. É isso aí. Obrigado.